Alô? Salve, salve, vagabundo! E aí, mano, tá no esquema caminhada ainda? Tudo certo, só esperar um momento. Firmeza, ladrão, então é nóis. É nóis, tamo junto. Salve, mano. 7 horas já acordo, cérebro a milhão esperando os mano me ligar pra nós fazer nossa missão. O alvo tá marcado, é uma agência bancária. Entrada é pelos fundos onde não é monitorada. Do outro lado da cidade, o truta tenta sorte, esperando na estrada os cuzão com carro forte, equipado com uma 9mm na cintura. Se a polícia chega a ver, matam ele na viatura. 7:30 da manhã recebo uma mensagem. Qual que é? Vamos logo tirar o carro da garagem. Olho na janela e reconheço aquele carro. Os manos são firmeza e o esquema tá marcado. Recebo uma mensagem do meu truta dizendo: o bagulho não passou, vieram pelo centro. Pode crer, não tem problema, não posso chegar aí. Vamos fazer a mesma fita, espero no shopping logo ali. Já tamo junto nessa, pra casa não vou voltar. Vou dirigir até o shopping, daqui a pouco eu chego lá. Tudo certo e combinado, é hora de partir. Espero que nenhum de nós acabe na UTI. Sai dessa vida, meu irmão, o crime não compensa. Não quero te ver com um tiro na cabeça, atrás das grades ou no hospital. A vida do crime sempre tem triste. Sai dessa vida, meu irmão, o crime não compensa. Não quero te ver com um tiro na cabeça, atrás das grades ou no hospital. A vida do crime sempre tem um triste final. E aí, irmão, no caminho já? Tô chegando, mano, tô quase aí já. As ferramentas tá no esquema, mano. Tá tudo na mão, não vai amarelar, hein, não vai dar pra trás. Pode crer, mano, é nóis, tamo junto. No caminho já vai dando aquele clima diferente e só tende a piorar, mano. Daqui pra frente, vários atrasos vem na mente tentando te perturbar. Dos caras que no crime partiram pra nunca mais voltar. E você confiando no seu mano de fé, que já derrubou o mapa de Zé. Não adianta mesmo que você fique na dianteira. Dá um frio na barriga quando chega a sinaleira. A droga do sinal vai ficando no vermelho. Na sua cabeça passa 1 milhão de pesadelos. Se a polícia passar agora, nós estamos todos perdidos. Não podemos esquecer que eles também são inimigos. O mano confiante acreditando na vitória. Vou levantar os malotes, o momento é agora. Chegamos no lugar, não podemos vacilar. Qualquer passo dado em falso e eles podem nos matar. Fica frio, meu parceiro, que ainda é só começo. Tu vai ver que é embaçado quando nós tiver lá dentro. Carro estacionado, a hora é agora. Se liga, ladrão, cata os malote e larga fora. Fecho os olhos e penso na minha mãe preocupada, porque faz desde terça-feira que eu não boto o pé em casa. O mano chega e fala que ninguém veio de graça. Olha só quem tá chegando, eu conheço aquele parça. O truta já chegou, nosso time tá montado. Vamos entrar pra trabalhar e sair disparado. Mas tenta numa boa, pra não haver finado. Pra não haver finado. Sai dessa vida, meu irmão, o crime não compensa. Não quero te ver com um tiro na cabeça, atrás das grades ou no hospital. A vida do crime sempre tem triste. Sai dessa vida, meu irmão, o crime não compensa. Não quero te ver com um tiro na cabeça, atrás das grades ou no hospital. A vida do crime sempre tem triste final. E aí, maluco, firmeza? Firmeza, mano, tudo certo, é nóis, hein? É nóis, vamos chegar e embocar nessa fita, é nóis. O dinheiro tá lá, mano. Ô, fechou, vagabundo, vamos se dar na lance, é hein? É nóis, mano, sabe o jeito. Atravessamos a rodovia, se esquivando entre o trânsito, chegando do outro lado. Vamos logo, vai pro canto. Todo mundo dominado, escorado na parede. Quando vê, fui surpreendido por um herói. Cê me entende? O cuzão que se ligeiro, puxei o cano da cintura. Mandei ele pro inferno, espirrou sangue na minha blusa. Do meu lado tem a vaca assustada atrás do vidro, rezando pra que eu fique. Que numa cama paralítico, olha que sua vadia, diz a senha desse cofre. Ou então te meto bala, tu tá vendo meu revólver. Espera um pouco, doidão, não mata ela por enquanto. Se o bicho pegar, estraga nossos planos. Um segundo de descuido e a vadia deu alarme. Nossa chance é 100% de mofar atrás das grades. O truta revoltado, esse é o problema. Agora tu pediu, dei 2 tiros na cabeça. Pelo menos se eu soubesse a senha desse cofre, ia suprir a grana que tinha naquele carro forte. Vamos embora, bandidagem, nosso plano deu errado. Cada segundo perdido fica mais embaçado. Fudeu, olha a sirene, chegou os arrombados e a polícia. então vindo tudo armado. Colete a prova de bala na cintura, uma 40. Vamos trocar que esses vermes, quero ver se eles aguentam. Chega outra viatura cercando por todo lado. Tiraram vantagem já que o sinal não tá fechado. Dispara outro alarme e começa a correria. Saiam com a mão pra cima, aqui é a polícia. Vou tentar a sorte, não quero ser enjaulado. Ele trocou com a polícia, mas morreu baleado. Eu não vou deixar barato, tamo junto meu irmão. Toma tiro, farda podre, vai pro inferno seu cuzão. Mas também foi baleado e o outro mano morreu. Nessa cena triste sobrou somente eu. Infelizmente é isso aí, mano. A vida do crime não compensa. O final é só cadeia ou caixão. Por mais dinheiro que você tenha, o final é sempre o mesmo. Um dos assaltantes ficou ferido após troca de tiros com os policiais.